Sei que você não se encontra bem. Tem passado por maus momentos em sua vida. Seu corpo tem sofrido as consequências dos desgastes provocados por sua mente. Ou talvez pelo trabalho excessivo, deixando de lado o bem-estar e o descanso merecido. Lembre-se que o mais importante é a saúde. Se não estamos saudáveis, não temos disposição para seguirmos a longa caminhada que temos pela frente. Necessitamos da harmonia perfeita entre o corpo e a alma para que a vida faça sentido. Pense em você. Não seja imprudente. Valorize-se acima de tudo. Procure a origem de seu problema e tente resolver o mais rápido possível. Fique bem. Lembre-se que ninguém pode gostar mais de você do que você mesmo. Desejo que brevemente esteja entre nós, desfrutando de toda a paz que merece.